sorriso bobo e a tua cara de assustada. Enrosco meu pescoço, dá um beijo e não pensa em nada. Encosta teu ouvido em minha boca que eu te deixo nota. Desliza tua mão em meu cabelo e aperta minha nuca. Adoro teu sorriso bobo e a tua cara de assustada. Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Centro, Teresina, 172 anos. Entrevistas, matérias e reportagens especiais sobre a história, cultura e a economia do nosso centro. Acompanhe na programação da Rádio Pioneira FM 88.7 e no site radiopioneirathe.com, em homenagem ao aniversário da nossa capital. Viva o Centro! Teresina, 172 anos. Rádio Pioneira de Teresina. Nossa história é você. A informação que você precisa. Do jeito que você quer. Rádio Pioneira de Teresina. 12 horas e 27 minutos. Aqui pela Pioneira, lembrando que hoje tem futebol, hein? Campeonato Brasileiro Série D, 16 horas, Estádio Lindolfo Monteiro. Você está convidado, torcedor piauiense. 16 horas, Lindolfo Monteiro, Altos e 13 de Campina Grande. Vamos lá, minha gente. Meu abraço, minha saudação, meu muito obrigado pela audiência. Odilon no Mercado Central. Rosemiro Robson, também a jornalista Luísa Gonçalves. Minha saudação para o Vianney, a Lisier e também a dona Raimundinha. Professor Maércio Maia, Jorge e Júnior, os irmãos lá no Cabral. E também para Maria Luísa, minha colega de Poder Judiciário. Muito obrigado pela audiência. Aniversariante ilustre da semana que se avizinha, música popular brasileira. Vou trazer uma paraense, homenagem para ela, Fafá de Belém, que vai cantar pra gente Foi Assim, Carrinho de Linha e o gostoso Pupurri, Fogaréu, a carta, fim de semana, Brincar com o meu amor. Eita, quase não sai, Buim. É isso, gente, Fafá de Belém, parabéns a esta grande artista da MPB que o Pará revelou pra gente. Sol no mar.